de nada esquece, eu tenho que esquecer pra continuar. Quem é o monstro? Eu ou o tempo? Quem é o monstro? Eu ou o tempo? Não perdoa, mas nunca se vingue. Eu acho que a vingança traz a paz na vida. Quem é o monstro? Eu ou o tempo? Quem é o monstro? Eu ou o tempo? Pra algumas pessoas sou um inferno, pra algumas ele é o remédio, pra algumas é a sabedoria. Já fui choro, já fui alegria, ele nunca volta no passado. Quando eu volto é mais um estrago. Ele vive todas as estações, eu sou frio até nos verões. Quem é o monstro? Continua e de nada esquece, eu tenho que esquecer pra continuar. Quem é o monstro? Eu ou o tempo? Quem é o monstro? Eu ou o tempo? Não perdoa, mas nunca se vingue. Eu acho que a vingança traz a paz na vida. Quem é o monstro? Eu ou o tempo? Quem é o monstro? Eu ou o tempo? Pra algumas pessoas sou um inferno, pra algumas ele é o remédio, pra algumas é a sabedoria. Já fui choro, já fui alegria, ele nunca volta no passado. Quando eu volto é mais um estrago. Ele vive todas as estações, eu sou frio até nos verões. Quem é o monstro?